Tipo no 607, está autorizado, ILS. Sim, antes tipo 607. Seu 97 estabilizou? No localizador, 897. Diante está 2 milhas para o externo, checa o trem e chame a torre, 1186. 186, obrigado, 897. Bom dia, 897 da Gol, agora uma milha para a Índia Serra, baixado, travado, estabilizado no X-Ray. 1897, tem pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus com 12 nós. Ok, livre pouso na pista no zero, 1897. Só confirma pra gente aí pro 897, é pista seca? Afirmativo, pista seca. Obrigado. ...607 estabilizou? Estabilizando agora, 1607. Sim, checa o trem e chame a torre, 1186. 1186, chamaremos um bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, da 3597, informação hotel. 3597, aciona identificação, voe Bonf, desça para 5.014, chegada Bonf, pista 10. Identificou, descendo a 5.014, chegada Bonf, voando direto Bonf. Salvador, desculpe a demora, o Gol 607, bom dia. Ô, Papa Romeu, Mike Tango Juliette. Mike Juliette, controle Salvador, voe Duna, desça para 2000 com 1014. Coisa boa, Duna 2014, Mike Tango Juliette, informa que perdeu o contato com o centro aqui. Já ficou até normal isso já. Isso, bem forte. Afirmativo, já no sentido do mar para o continente. Alô. O 897 no solo 02, direito no 21, décimo 9. Direito no 219, no 897. Pulso, piscina 0, vento 120 graus, com 2 nós. Livre pouso, 607. Delta 3071 no 07 para pushback acionamento. Gente, chama o solo 1 do décimo 9, por gentileza. Orientado a chamar nessa frequência, a chamada 19, obrigado. Para 8.014, chegada bom. 8.014, chegada bom, pegou 1.605. 1.071 no 07 para pushback acionamento. Autorizado, 1.371, chama o taxa. Chamarão. Juliette, é o número 1? Afirmativo, a intenção no controle foi que o Mike Tango Juliette voando Duna entrasse como número 1 na sequência de 6 aeronaves para pouso. Show de bola, está liberada a velocidade? Já é seu critério. Muito obrigado, meu amigo, é assim que a gente gosta. Uno 607 no solo 04, direito no 21 decimal 9. Direito 21 9, 607. Solo gol no 607, diga na escuta. Sim, gol no 607. Siga o banho da companhia e reporte antes da Juliette. Segue lá na frente, repórter de Juliette, 107. Controle Salvador, bom dia, tá 3859. 3859, Salvador, meu cordial, ajuste 1094, desça para 9000. 1094, desça para 9000, botão 3859. Tá 3153 para cá. 3153, desça para 10000 com 1014, na chegada boa. 10000, tá 3153, bom dia. Meu cordial. TAM 3517, reautorizado para altitude de 4000. 4000 pés, 3517. Gol 605, desça para 5000. 5000, gol 9605. TAM 3859, reautorizado para 6000. 6000, 3859. TAM 3153, reautorizado para 7000. 7000. Mantenha a posição antes da Juliette, seu gate é o 08. Para aguardar a saída de aeronave da TAM, que já puxou no 7. Mantenha, tem posição antes da Juliette. Ou no 67. Juliet, livre LS. 9 LS, Mike Tango 3. 3597, liberado a restrição de altitude. Está passando bom, prossiga até 2000. 3517. Gente, liberado a restrição de altitude, desce 2000 pés, né? 3517. Mike Tango Juliette, posição, controle, Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, controle. Tá chovendo sobre o aeródromo? Eu não entendi. Tá chovendo sobre o aeródromo? É, que seja do conhecimento desse controle, não. Não nos foi informado nada. O senhor está estabilizado? Ah, tá ok. Ok, vivo com o aeródromo, Mike Tango Juliette. Ciente, redução, cheque para repouso. Chame a torre 118612, a Mike Tango Juliette. Não está chovendo, segunda torre, tá bem? A colaboração. Torre Salvador, bom dia, Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, bom dia. Tráfego avistado, já embaixo travada? Ainda não, vai baixar lá já. Afirmativo, reporte quando, por gentileza, o altímetro no 014, negativo chuva sobre o campo, ainda, para cheque o vento 100 graus com 139, Mike Tango Juliette. Positivo, está observando, Mike Tango Juliette. Em livre pouso, pista 10. Ok, livre pouso, pista 10, agora está embaixo e travado, Mike Tango Juliette. Certo. Pequeno desvio à esquerda, voo na 605. Salvador, bom dia, total 9910 com a hotel. Total 9910, Salvador, ajuste agora 10094, via chegada a mar e desça para 2000, número 612 para pouso. Eu na mar, descendo para 2000, 2014, total 9910. Problema, estamos aguardando, 5722. Está 3171, tem algum estimado da início do táxi? Está livre o pushback acionamento no portão 3, chame táxi. Puxa, aciona, chama táxi, 5722, obrigado. O gol no 607, vou checar aqui com a Infrared se tem a possibilidade disso de colocar o senhor em outro gate, ok? Só um minuto. Ok, muito obrigado, mantém a posição. 00 navegante, chove sobre o campo. 605 grato. Círculo 7 estabilizou? Estabilizou o visual, papi. Sim, checa o trem torre 1186. 186, obrigado. M07 já foi coordenado, estamos apenas aguardando aí a infraero, viu? Estamos aguardando também, 1607. Liberado ou ainda leve? Leve, último telepiso com chuva leve. Suficiente, grato, Oliver Ashmo, solo 121-9, Martão Juliette. Oliver Ashmo, solo 219, Martão Juliette, decolagem. Fora da DLS, igual 605. Redução para 1809. Reduzindo, 3859. Solo da 3171. Prossiga. Silêncio está de retorno ao gate, possível até o próprio 07 aqui à nossa esquerda. Ok, eu vou informar para o TAN 3171, mantém a posição por enquanto. Vou manter a posição. Bom dia, mais tanque Juliette. O Mike Tango Juliette, autorizado, prosseguir para o pátio 3, via Quilo. Quilo para o pátio 3, Mike Tango Juliette. 35 no 7, tráfego avistado, altímetro no 0 no 4. Informo chuva da metade da pista até a cabeceira 28, na última metade. O vento 100 graus com 1 no 2 nós, tem livre pouso, pista no 0, TAN 35 no 7, checa o trem. Pátio travado, autorizado pouso, pista 1 no 0, TAN 35, 1 no 7. Tango Juliette, mantenha a posição na Taxiway Alpha, mantenha a posição na Taxiway Kilo, ok? Aguardando o ingresso de um aeronave da TAM que vai prosseguir para o pátio 3, o Mike Tango Juliette. Mantenha a posição na Taxiway Kilo. Manterá a posição na Kilo, Mike Tango Juliette. O TAM 3171, na posição será o pátio 3 de reparqueamento. Mantenha a posição por enquanto, aguardando a definição da posição junto à infraero, ok? Vamos aguardando aqui, obrigado. Fala, bom dia, Azul 4069, informação hotel. Zero 69, aguarde cópia, Campinas. Quando a cópia tem a saída prevista? Saída da El. Da El, obrigado. O Mike Tango Juliette. Mantenha a posição antes daquilo, ok? Eu tenho a aeronave da TAM que vai prosseguir um pouco mais à frente. Mantenha a posição antes daquilo e aguarde para ingresso no pátio 3. Afirmativo, manterá a posição na Alfa antes daquilo o mais TAM 7. O TAM 3171, autorizado prosseguir para o pátio 3. Agilize seu táxi e fique atento ao sinalizador, ok? No pátio. Ok, então estou autorizado para o pátio 3, TAM 3171. O gol no 607 após a aeronave da TAM, autorizado o gate 8. Após a nave da TAM, autorizado o gate 8, 1607. Solo TAM 3171. Prossiga. Eu confirmei, é o BAT 03, é isso aqui atrás? Afirmativo, tá visual com esse 767 da Rio? Aproximação, chuva leve sobre o campo, pista já se encontra parcialmente molhada, o time entrou no 0 no 4. E já embaixo travado? Positivo, bacana travão. Guarda apenas a pista livre. Guarda a pista livre, voo na 605. 3153, está autorizado a aproximação, ILS. Autorizado ILS 63 da pista 10, tá 3153. Pois, tá livre o táxi à direita, chame a torre no ponto de espera, 18.6, o ajuste é 1014. 1014, chama no ponto de espera 18.6, obrigado, bom serviço, até a próxima. É. O Gol 607, que a tanto estiver quebrado, a gente trata para iniciando, tá bom? Tango Juliette, ingresse agora na Taxi Kilo e fique atento à aeronave da TAM que vai ingressar no pátio, ok? Mantenha-se na Taxi Kilo, deixando a Alfa livre, tem um Airbus à sua retaguarda. Afirmativo, ingressará na Taxi Kilo ou mais Tango Juliette? Atento à Alfa. Ok, deixe a Alfa livre o suficiente para passar um Airbus a 320. Afirmativo. Solo TAM 3597, bom dia, Libro. 3597, táxi pela Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, 3597. 5722, ponto de espera pronto, visual com os dois tráfegos na aproximação final. Afirmativo, mantém o ponto de espera por gentileza. Vai manter, 22. Eu pensei que tivesse havido. O Mike Tango Juliette mantém a posição. Mantendo a posição, Mike Tango Juliette. TAM 3171, ingresse agora à direita, sua posição é a 02, próximo a um 727 que está aguardando o seu parqueamento, ok? Ok, vai seguir para a posição 02, 3171. O Mike Tango Juliette, após o TAM parquear na posição 2, prossiga para a posição 10 do pátio 3, fica em frente ao prédio da Infraero aqui. Mike Tango Juliette. Oi, bom dia, 3859 da TAM, passando o SBD-07 com o trem baixado. Centro 3859, encontro na aproximação, número 2, altímetro no 0 no 4, chuva leve sobre o campo, pista já se encontra parcialmente molhada. O TAM 3859, aguarda apenas a pista livre. Guardaremos, obrigado. Nível 360, decola da 1-0, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge. Em Bridge, intercepte El Pesulu no 6, até Belo Horizonte, e após, conforme o plano, decola o controle 119 decimal 35, e o transponder é o 5505. Autorizado 360, Campinas, da pista 1-0 com curva à direita, no perfil da Dael, Leda, direto Bridge, a Pesulu no meio até BHZ após conforme. 1935 é o controle, 5505 no transponder, azul 4069. Correto, azul 4069, chame pronto para puxar a sinal. Azul! 05. Já não remissa no táxi para a posição 10. Gente, é a última do pátio 3, ok? Fica em frente ao prédio da Infraero. Ah, muito obrigado. Nós temos a carta de sala aqui, o Mike Tango Juliette. Salvador, bom dia. O gol no 605, livrou isso do frente. Gente, gol no 605. Consiga o táxi pela Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, vai chamar antes da Juliette, 605. Correu, 5722 da web voltado. Prossiga, 5722. Afirmativo, se puder facilitar a torre, o fluxo sair da torre, tem condições de decolagem imediata quando autorizado, ok? Gente, grato pela informação. Agradeço. Nesse momento estabilizado o X-Ray da 10, o TAM 3153. Visão paródromo. Gente, checa o trem, chame a torre, 1186. 186, obrigado, até mais. É. Mantém agilizando manobras do Webjet 5722, cabeceira 1-0. Agilizando ali, mantém 5722. Salvador, bom dia. O TAM 3153 estabilizado em LS X-Ray da pista 1-0. Estimativa altímetro 1014, continua aproximação, guarda pista livre, bang da WebJet tomando posição para iniciar a decolagem. Chuva leve sobre o campo, pista parcialmente molhada, TAN 3153. Sim, continua a aproximação, aguardando livre pouso, TAN 3153. TAN 3159 no solo 24, livre direita, chama o solo 121, decimal 9. 121, decimal 9, obrigado. Objeto 5722, altímetro 1014, chuva leve, pista molhada, vento 100 graus com 11 nós, tem livre decolagem, pista no zero. Vai iniciando, 22. Ok, senhor. Ok, gente, vai aguardando, voo no 605. Voo no 603, agora via Juliette. 03, via Juliette, 1605. Fala Salvador, 3859, livrou. Eu tá 3859. Ingresse agora na taxi alfa e após taxi quilo. A posição de desembarque será no pátio 3. É a posição 3 do pátio 3, que fica próximo ao A321 aí da companhia. Gente, alfa, ingressa na quilo, pátio 3 na posição 3, 3859. Firmo. Salvador, o gol 9715, gente da informação ao Delta, autorização para Brasília 327. Ciente, voo no 715, formação em curso é a Índia, porém apenas chuva, informação significativa, aborde a cobra para Brasília. Aguardará, o senhor teria a saída prevista? É a Gole. Trato na pessoa. Webers 25935, bom voo. 935, obrigado, bom dia. 2 Salvador, bom dia, total 9910. Total 9910, bom dia, tráfego avistado, reporte por gentileza passando a marcador externo, baixado e travado. O rotímetro 10, 14, informação, chuva leve sobre o campo, pista parcialmente molhada. Estimativo, informarei o ILS, total 9910. MAP, e após, prossegue visual no 065. Controle 119.35, a torre 118.6 e o transponder é o 5512.